Ah, por que choras, sabes tanto assim? Conta pra mim o que te faz sofrer. Sou teu amigo, fiz por merecer. Sempre junto a ti, sou o coração que faz você viver. Ah, por que choras, sabes tanto assim? Não há motivo pra se arrepender. Confie em mim que em minha vida alegrias, horas tristes e vazias passo com você. A emoção que seduz, solando um choro, um blues, me faz lembrar de umas noites muito azuis, ouvindo um sax murmurar num baile ao luar, frases pra sofisticada lady. Existe um sax em mim, chorando baixinho assim, e é bonito uma lágrima cantar. Um saxofone num bar me faz respirar, sempre que o amor provoca em mim falta de